Me ligue, meu amor, e descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil, eu sei, é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece, preciso dar um jeito de te ganhar. Me ligue, meu amor, que descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil, eu sei, é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que é preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece, preciso dar um jeito de te ganhar. Desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora.